ando pensando mais do que eu devia. Tenho a certeza que vou me perder na minha mente um dia, me cobrando todo dia. Tenho que ter a vingança que meu eu queria. Ando pensando mais do que eu devia. Tenho a certeza que vou me perder na minha mente um dia, me cobrando todo dia. Tenho que ter a vingança que meu eu queria. Paranoias dominam minha careca. Eu não passo nem um dia careta. Se escrevo no papel, fogo na caneta. Se eu tromba com os bico, vai ser uma boqueta. O meu mano é mineiro, mas tá em São Paulo. Ele é contra o cigarro e fuma todo dia. Na balada toma russa e fuma colombinha. Logo cedo aperta um fino e fala oi pra mina. Manos vão até a China por uma vagina. Manos de verdade tomarão a vacina. Manos de verdade falam mil mentiras. Manos sabem o peso de suas palavras. Mano, João da Arca sabe onde é o spot. O planeta Terra é o sincero dele. Mano, João da Arca faz tudo que ele pode. João da Arca nessa porra não fode. Ando pensando mais do que eu devia.